Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu, put us beyond. I got a bad feeling about this. 21 gigawatts! Para Nerd. Para Nerd. Para Nerd. Para Nerd. Um podcast para Nerd. O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações. Audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas Estrelas. Saudações interplanetárias, queridos ouvintes! Aqui é o Alexandre Nerdmaster e esse é o 34º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Para fechar este mês de maio, mês de aniversário do Paranerdia, eu não poderia escolher um tema mais fantástico, mais pedido por vocês ouvintes, do que falar de uma das séries de ficção científica mais adoradas do planeta Terra. Vamos falar a respeito de Jornada nas Estrelas, a série clássica. As outras séries nós falaremos em futuros programas. Vamos focar neste programa na série clássica. E eu não estou aqui sozinho. Trouxe 3 queridos amigos que vieram para falar o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles sabem e o que eles deixam de saber desta série maravilhosa. Em primeiro lugar, no podcast Margarina Nerd, eu trouxe ninguém mais nem menos que Pastor Cleibon. Saudações, Pastor. Saudações, povo de outro planeta, onde nós estamos agora pedindo para a Atlético transportar, porque tá difícil, né? Essa nuvem radioativa não vai deixar a gente se transportar. O que eu mais gosto do Pastor realmente é que ele é um verdadeiro web celebrity, né? Já ficou famosão como web celebrity de e-mails do Nerdcast. Rapaz, eu vou te falar uma agora. Cara, não me reconheceram lá na barra? É web celebrity mesmo, fazer. Teleca, cara. E para falar comigo também sobre Jornada nas Estrelas, eu trouxe meu querido amigo Lucas Saad, que representa o dvdicas.com.br do meu querido amigo Doc Luiz Freitas. Saudação, Lucas! Saudações, grande nerd. Queria agradecer pelo convite e vamos bater um papo legal aí, que essa série é muito boa. Muito bem, então. E para completar este quarteto de fanáticos do Jornada nas Estrelas, eu trouxe um querido amigo chamado Eduardo Lord Fire. Fala aí, saudações, Eduardo. Você vê, né? Ser tracker é uma coisa que denota, apesar de ser um tracker da clássica, denota a nossa cidade já ligeiramente avançada. Bom, antes da gente falar a respeito disso, vamos a uns pequenos momentos jabazex. Pastor Cleibon, o que a gente encontra lá no blog do Pastor Cleibon? Bom, o blog do Pastor Cleibon é um blog de variedades, vai ter muita notícia do mundo nerd, muita notícia sobre tecnologia, que afinal é a minha área mesmo. Também, lógico, tem notícia do mundo gospel, mas o blog do Pastor Cleibon é mais voltado para assuntos nerds e geeks. Logicamente, não pode deixar de acompanhar também o nosso podcast, Margarina Nerd, que está lá. Quinzenalmente estamos nos esforçando para isso. Porque cristão não é alienado, pô. Exatamente. Eu ouço Margarina Nerd, com certeza. Eu ouço também. Lucas, como é que anda o DVD? O Top já cansou daquele. Já tirou de novo do ar? Não? Ainda está no ar aquela bagaça? Ainda está no ar, mas por tempo indeterminado. Por enquanto, né? Vai que dá louca no Doc de novo, ele resolve fechar o site. Estou bem essa, né, pastor? O Strange é uma criatura que a gente não consegue determinar quando é que ele vai fazer alguma coisa, quando ele vai deixar de fazer alguma coisa, porque é um totalmente caótico. É, o nosso amigo Fabiani, ele tem muitos problemas na área do trabalho. Eu falei Fabiani? Ih, esquece, desculpa. Quem quiser saber que história é essa de o Luiz Freitas ser Fabiane, tem que ouvir o Margarina Nerd de. Como é, né, cara? De trollagem, né? Zoação. Zoação. É a segunda parte. Agora foi na primeira parte que já tava. Foi na primeira, na primeira. Na primeira parte já estavam trollando lá, e é óbvio que o link pra esse episódio, pra o desespero do Doc, vai estar nos links da nossa arte. E, querido Eduardo, Lord Fire. O que a gente encontra em seu blog? O que a gente encontra lá de interessante? Bom, a gente está comentando na Feedback Magazine sobre Doctor Who agora. Para isso, a gente está começando esse mês, já está para subir, já está em teste o Depois Brasil, que é um site sobre senhores que foram aquela infância e adolescência dos anos 70, 80, 90, que já estão senhorizinhos. Assim. Gente que viu Thundercats, sabe? Assistir Star Trek na reprise do Bandeirante. Muito bom. O site do Pastor Clebon fica em qual endereço? É o www.pastorclebon.com.br. O do DVDicas, como é que é, Lucas? www.dvdicas, não é DVDdicas, não é dvdicas.com.br. E vosso blog se encontra em qual domínio, Eduardo? Por favor, visitem o oldboysbrasil.com.br. Preparem que logo logo vai ter o podcast. Uou, quando começar a fazer o podcast de desenho dos anos 80, me chama, tá? Eu sou, com certeza, um old boy. Prepare-se para ser chamado no primeiro, que nós já temos o tema, e é Thundercats. Opa, tô dentro, hein? Ah, beleza. Bom, vamos voltar daqui a pouco para falar sobre Jornada nas Estrelas, se é que vocês não esqueceram que o tema é esse, afinal de contas. Daqui a pouquinho, depois do leitura de e-mails, do Cine Nerd e do Curioso Nerd, vamos lá. Antes dos e-mails e dos comentários referentes ao episódio 33, Quadrinhologia Thor, vamos aos já famosos recadinhos. O primeiro deles, nesse mês de maio, Paranerd está fazendo aniversário. E como vocês já estão ouvindo este episódio, é o meu presente especial a todos vocês ouvintes que tanto nos prestigiam e apoiam. Eu sempre quis fazer um episódio sobre Jornada nas Estrelas, a série clássica, e que oportunidade melhor de fazer isso do que no aniversário do Paranerd, não é verdade? Falando em aniversário e comemoração, não deixem de participar do sorteio de um steelbook americano do filme Watchmen em DVD. O sorteio irá ocorrer amanhã, dia 31 de maio, portanto, se você está ouvindo esse Paranerdia no dia da publicação, ainda dá tempo de concorrer. O link para o sorteio estará nos links relacionados deste episódio. Outro recado, o Paranerd agora tem domínio próprio. Se você ouve o Paranerd via feeds do iTunes ou pela página da Combo Podcast, nossos parceiros, lembre-se que esse podcast faz parte do site www.paranerdia.com.br. Acesse o blog, veja tanto os links relacionados deste episódio, como também os episódios antigos e posts variados. Outro recado, caso você queira dar uma sugestão, mandar parabéns, apontar um paradoxo ou simplesmente comentar o que foi dito no episódio, mande-nos um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Repetindo, paranerdia@paranerdia.com.br. Além do e-mail, O Paranerdia possui outros métodos de contato. O Twitter do Paranerdia é, obviamente, @Paranerdia. E a página do Facebook do Paranerdia fica em www.facebook.com/Paranerdia. Acesse a fanpage e clique em curtir. A partir desse momento, você receberá em seu mural do Facebook as atualizações dos posts do Paranerdia automaticamente. Falando em Facebook no botão curtir, todos os posts do Paranerd agora têm um botão curtir nele. Clique e dê a este seu amigo Nerdmaster um feedback positivo se vocês gostaram do episódio. Mais um recadinho, o Paranerd continua com os seus links do Submarino. Todos os itens do Momento Merchandising são links para o Submarino. Clique neles e compre o que você quiser. Qualquer compra feita a partir de um link do Paranerdia vai gerar uma comissãozinha aqui para o seu amigo Nerdmaster. Não é necessário comprar o que está sendo anunciado. Bom, recados dados, vamos agora aos e-mails e aos comentários do episódio 33. O primeiro e-mail que recebi foi de Lucas Saad, que está participando deste episódio. Ele disse o seguinte... Fala, grande amigo Nerdmaster, mais um episódio memorável do Paranerdia. Realmente, você fez um trabalho muito bom. Sou um grandíssimo fã de Thor, tenho praticamente tudo que saiu dele em HQ e posso dizer que todas as informações que você passou estão perfeitas. Thor foi, na minha opinião, um herói coadjuvante da Marvel, principalmente aqui na América do Sul, onde nunca emplacou e fez muito sucesso. Por isso, suas histórias saíam picadas em revistas aleatórias muitas vezes e, consequentemente, seu filme em comparação ao resto dos grandes Vingadores, Homem de Ferro, Hulk e Homem-Aranha, foi o último a ser feito, que, por sinal, está muito mais que excelente. Você não esqueceu de levar em consideração, Lucas, que o filme do Capitão América ainda não saiu, né? Mas tudo bem. A Marvel fez um trabalho muito bom mesmo. Tenho apenas uma crítica sobre o seu cast. Eu acho que poderia fazer este Paranerdia de quadrinhologia com algum convidado. Que seja apenas um. Acho que dá mais dinâmica para o programa e também agrega informações adicionais que muitas vezes são muito interessantes e muito bem-vindas. Mas de resto... Estava tudo ótimo mesmo. Parabéns mais uma vez, meu amigo. Um grande abraço, Lucas Saad. Te digo uma coisa, Lucas. Eu bem que eu tentei chamar alguns amigos para gravar comigo, cara, mas a agenda de podcaster é uma coisa mais inconstante e turbulenta que as tempestades formadas pelo Thor. E já que o Lucas já fez o Jabazex lá do DV Dicas na abertura, eu faço aqui um mini Jabazex do Twitter do Lucas. Se você quiser... Para encontrar o Lucas Saad no Twitter, o Twitter dele é @lsaad11. O segundo e-mail que recebi é de ninguém menos que o já habitual Eduardo Cosso, de 32 anos, São Paulo. Ele diz o seguinte... Amigo Nerdmaster, adorei este episódio do Paranerd sobre Thor. Foram várias informações importantes sobre o personagem. São muitos anos a serem revisitados por todos e por isso é bom ouvir um apanhado sobre as suas aventuras. Achei o filme incrível. Me diverti muito, parecia que o filme só tinha 30 minutos de duração e olha que ele tem quase 2 horas de duração. E o 3D ficou excelente. Podem ter ocorrido muitas mudanças no personagem original, mas é algo que teve que ser adaptado pela Marvel Studios para se encaixar na cronologia de seus heróis. Thor é muito poderoso. Espero que sua continuação ocorra para que o personagem mostre mais seus poderes contra inimigos mais e mais poderosos. Afinal, o filme já se pagou nos Estados Unidos, mas não é um sucesso absurdo. O retorno, por hora, está parecido com o do Incrível Hulk. Valeu. Valeu pelo e-mail, Eduardo. Você já é de casa, você sabe. E para o mini jabá de sempre do Eduardo, acessem o blog www.masmorraerótica.blogspot.com, onde o Eduardo faz o MasmorraCast, e o site www.destinopoltrona.com.br, onde ele escreve sobre cinema. Último e-mail de hoje é de Thiago Lamônica, do site Cine Alerta, e ele diz o seguinte: fala, querido amigo Alexandre Nerdmaster, ouço todos os Paranerdias, mas não estava conseguindo mandar e-mail por falta de tempo, memória e etc. Mas vamos ao que interessa, o último cast de Thor foi simplesmente demais, curti pra caramba. Depois que vi o filme, entrei na mania Thor, saí do cinema e já peguei o jogo Thor, The God of Thunder. Simplesmente demais, e tinha muitas dúvidas relacionadas à história dele. Algumas dessas dúvidas foram tiradas no cast. Parabéns, continue assim. E não esquece de comentar o que achou no último Alerta Vermelho sobre heróis do cinema. Um abraço, nerd. Tiago, o Alerta Vermelho de Heróis do Cinema foi realmente muito bom. E se vocês, ouvintes, querem saber o que o Tiago e os seus amigos falaram sobre esse tema, o link para este episódio do Alerta Vermelho estará nos links relacionados. E para o Mini Jabazex, acessem o site www.cinealerta.com.br. Além desses e-mails, recebi alguns comentários no Paranerdia. Quero então mandar abraços especiais para Apolo Creed, alcunha do meu bom amigo Henrique Pérez, Edgar Igor, que comentou que as revistas da Ebal são itens raríssimos e que nelas descobriu-se que Balder, na verdade, era irmão de Thor por parte do Odin. Também quero mandar um abraço para David Blackout, que comentou pela primeira vez nesse episódio. Bem-vindo, David. E o Henrique Freeman, o nerd de São Luís do Maranhão, que chegou até o Paranerdia por um retweet do Cláudio, o Dragão Dourado do Omega Cast. Bom, recados dados, e-mails e comentários lidos, vamos agora ao Cine Nerd e ao Curioso Nerds. Vamos lá. Hey, Luke! Eu sou seu pai. Respeito a luz dos O Brasil tem que passar por uma onda de estação. Tem a marca de estação de volta. Bem ali, cara. Sabe o que é? Curioso, né? Para o Curioso Nerds desse 34º episódio, eu quero falar sobre a série animada que foi produzida sobre Jornada nas Estrelas, que recebeu o nome de Star Trek The Animated Series. A série foi produzida pela Filmation em associação com a Paramount Television e teve duas temporadas nos anos de 1973 e 1974 na NBC, com um total de 22 episódios de meia hora de duração. Uma proposta inicial da Filmation tinha crianças como personagens antigos. De acordo com Norm Prescott, a Paramount ofereceu uma grande quantia em dinheiro para que Roddenberry deixasse o controle criativo da série para deixar a Filmation prosseguir com a ideia de crianças cadetes no espaço. É lógico que Gene Roddenberry recusou. Os roteiristas da série usaram, essencialmente, o mesmo guia de roteiristas que foi usada na série clássica de Jornada nas Estrelas. Enquanto a liberdade de animação permitiu uma grande variedade de paisagens alienígenas e aliens não humanoides bastante críveis, as restrições de orçamento foram um grande problema e a quantidade de animação foi apenas razoável. Um grande reuso de cenas era uma coisa comum em programas da Filmation. A Filmation, para quem não sabe, era o estúdio de animação que fazia, entre outras coisas, aquele Os Fantasmas ou Exterminadores de Fantasmas. Havia também erros ocasionais, como um personagem aparecer onde não deveria, ou um personagem que deveria aparecer na tela principal aparecer na frente dela, indicando um mau ordenamento de telas. Eram tipicamente erros isolados. Ocasionalmente, entretanto, parte dos episódios era animada de uma forma e qualidade quase cinematográfica. Acredite, é verdade. Cine Nerd. Para o Cine Nerd deste 34º episódio, eu não poderia aconselhar vocês a adquirir nada além do que as três temporadas do seriado Jornada nas Estrelas, a série clássica. Vocês podem encontrar estas três maravilhosas temporadas tanto em DVDs quanto em Blu-rays. Eu recomendo piamente, se você ainda não viu Jornada nas Estrelas nenhuma vez em sua vida, adquira essas três temporadas e fique por dentro deste maravilhoso universo. Eu recomendo. Paranerdia, um podcast para nerds, nerds e nerds. Estamos de volta! Bom, nesta singela, vamos dizer, reunião de fanáticos, de crackers, né, nós temos cidadãos aqui de diversas idades. Lucas, quantos anos tu tem? Eu tenho 26. É com certeza o mais novinho da turma. Pastor? Eu nasci na data estelar 20-19-65-01-06. Se ele é de 65, faça as contas aí. Ele tá com mais de 40. Tá bom, o cara quer me matar mesmo, tá bom, 46. Eduardo, quão old boy você é? Tô agora na faixa dos 35, né? Os 35, então eu estou mais velho que Eduardo, porém mais novo que o pastor, porque eu tenho 38 completados no último dia 10 de maio. Parabéns pra mim. Bom, a primeira lembrança que eu tenho de Jornada nas Estrelas é assistir nas famosas reprises da Bandeirante, depois acho que teve reprise também na Manchete, porque, poxa, é coisa assim de, pra mim, novidade, né? Já era velho, na época minha era novo. Isso aconteceu com vocês também? Bom, no meu caso, eu acompanhei a série, se não me falha a memória, foram dois canais que nós tínhamos a mais aqui no Rio que desapareceram e voltaram com outros nomes décadas depois. Era a antiga TV Tupi e a TV Record. Num desses dois canais, que eu não me lembro qual foi, foi a minha primeira experiência com Star Trek, que, sabe assim, aquela paixão à primeira vista? Eu vi o episódio, contemplei aquilo, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Eu quero ser isso, eu quero ver isso, eu quero ficar ali no ponto do ônibus, esperando o ônibus passar pra me levar pra Lua. E olha que coisa incrível, pastor, já era vivo quando estreou a série, porque afinal de contas a série é de 66. Na verdade, a série é de setembro de 66, eu tinha um aninho. Aqui um aninho, quer dizer, se desse mole, acho que eu já podia ter assistido até a estreia da série. Não, mas eu acho que aqui no Brasil, o Star Trek só surgiu mesmo na década de 70. E se não me falha a memória, foi só por causa do sucesso do Homem Aterrissar na Lua que alguma emissora brasileira teve interesse em expor essa série. Mas para ser mais preciso, a série estreou na Tupi em 72... Finalzinho de 72, começo de 73. Ou seja, eles estrearam Star Trek pra depois eu nascer em seguida. Eu não consegui pegar nem a estreia brasileira. Eu acho que eu devo ter vido a estreia. Eduardo, como é que é a tua primeira lembrança de Jornada nas Estrelas? Eu não consigo chamar de Star Trek, não adianta, tá? Pode chamar de Star Trek se você quiser, mas eu vou chamar de Jornada nas Estrelas o tempo todo. Eu devo ter visto, acho que, primeiro de tudo, antes de ver a série na TV, eu peguei as reprises na Bandeirantes, mas eu lembro de ter visto, acho que, o primeiro filme, bem, bem criança mesmo, assim. Aquele que eles estão com as roupas malucas do 2001, assim, longa máxima. E tu, Lucas, qual é a tua primeira lembrança de Jornada nas Estrelas? Bom, eu tô no meio de pessoas já de mais idade, né? Sou praticamente um bebê aqui, né? No quesito. Pronto, estou idade. Me sentindo um velho. Não, mas minha, assim, meu primeiro contato com o Jornada nas Estrelas foi justamente num canal da TV paga chamado USA, que tinha aqui em São Paulo, que acabou virando o canal da Universal depois, né? É, essa forma que ele tá falando aí foi que minha filha também, que na sua terna idade, começou a ver Star Trek e ficou apaixonada. Beleza, pastor. Aí, doutrinando a cria desde cedo, muito bem. Tá no melhor. Adora. Ela simplesmente adora Star Trek. É muito bem ela. É muito bem. O que ela acha sobre o Guerra nas Estrelas? Não, ela não é muito do Guerra nas Estrelas. Ela gosta mais do Jornada. Ah, boa. Temos aí uma Trekker. Ela é Trekker. Uma Trekker de raiz mesmo, muito bom. Detalhe, ela agora tem 4 anos. Então, Jornada nas Estrelas estreou em 1966, setembro, né, pastor? Acho que sim, acho que foi setembro. 8 de setembro. Aí, tá vendo? Não esqueci, não. E uma coisa interessante sobre essa estreia, que estreou com o episódio piloto da série, que é aquele famoso episódio A Jaula, né? The Cage, que os produtores odiaram, cara, porque era um negócio muito cabeça, muito papo, muito pouca ação, muita conversa, pouca porradaria, porque na época, 66, as coisas que faziam sucesso na televisão eram coisas mais de ação, né? Coisas mais violência, nem tanto, né? Também. Não como hoje em dia, mas coisa assim, mais de ação, mas Jornada das Estrelas vinha pra ter uma coisa assim, realmente de papo, de muita filosofia. E ninguém gostou, mas mandaram pra NGM assim mesmo pra fazer a série funcionar. Agora, uma coisa que eu quero saber a opinião de vocês: Gene Roddenberry é maluco ou eu tô exagerando nessa história? O que tu acha, pastor? Minha opinião sincera, ele não é maluco, ele é um visionário em todos os aspectos, porque você tem aí na mão a criação de uma série que se tornou, além de se tornar, lógico, uma referência para todos os fãs de ficção científica, ela também teve como origem de muito avanço tecnológico. O maior exemplo que a gente tem hoje é o próprio celular. Porque da onde que surgiu a ideia do celular? O Capitão Kirk sempre tinha aquele comunicador, aliás, lembrando que você falou do episódio de estreia, não era o Capitão Kirk, tá? Sim, sim. Era o Capitão Pike. Era Christopher Pike. Christopher Pike, isso aí. Era o Capitão Christopher Pike que foi tirado porque ninguém gostou dele. Tinha uma mulher também, tinha número 1, era uma zona. O primeiro capítulo era o Christopher Pike de capitão, o Spock era só um secundário e tinha uma mulher que era a primeira oficial, que era a número 1 em 64, hein? Olha que absurdo. Mulher em posição de comando, ele chegou avançando a ideia. Mas o que ele queria? Ele queria romper paradigmas. Sim, muitas coisas a Jornada nas Estrelas foi pioneira. A gente vai falar sobre essas coisas, inclusive, coisas como a Uhura, por exemplo. A gente vai falar. Primeiro beijo interracial da TV? Sim, foi entre o Kirk e a Uhura, entre o William Shatner e a Michelle Nichols. Michelle Nichols, que era uma cantora de blues super conhecida, Michelle Nichols. Muito bem, muito bem. Lucas, e aí? Gene Roddenberry, caso você não saiba, é o criador do Jornada nas Estrelas, tá? Sério? Maluco ou não? Ah, eu não sei. Acho que nenhum fã de Jornada nas Estrelas vai considerar ele como maluco, né? Ah, não. Dá pra você ser um cara maluco, assim, porra. Eu não tô falando maluco no sentido pejorativo. Eu tô falando que ninguém pode negar isso. Alguém aqui discorda que ele viajou gostoso na maionese quando ele criou o universo Star Trek? O Chen, ele teve esse lampejo da criação 2 anos antes da sua estreia. Eu acho que 2001 foi escrito até bem antes. Sim. Ah, e na época também tinha alguns filmes como Planeta Proibido, que já tocavam nesse assunto. Inclusive foram influências pro Gene Roddenberry pra ele levar o projeto adiante, né? Perdidos no Espaço, né? Então era um tema já recorrente. Recorrente, mas ainda não muito bem explorado. Porque... Na verdade, foi um tema inédito, porque o que acontecia? A gente estava tratando de um planeta Terra totalmente pacificado. Sim. Totalmente unificado. Utopia. Exatamente. Vivia tudo numa utopia fantástica. Onde o único fator de guerra era fora do planeta. Detalhe, essa época era a época lá da Guerra do Vietnã. Sim, muito bem lembrado. O filme dele já foi quase como um protesto. Sim, mas isso foi com certeza. Isso foi uma maneira do Gene Roddenberry meio que protestar de forma escondida contra as guerras que estavam acontecendo no mundo afora na época, com certeza. Não tem sombra de dúvida disso. O lance do Roddenberry é que ele, assim, ele lutou na Segunda Guerra Mundial e ele era um fã de ficção científica, ele lia as pulps de ficção dos anos 40. Aí você vê como é que a Primeira e a Segunda Guerra foram coisas realmente traumáticas. Um cara gostava de coisas medievais e escreveu O Senhor dos Anéis, e um maluco gostava de pulpo de ficção científica que o Star Trek. Ai, que maravilha! Ai, que coisa maravilhosa! Eu acho engraçado aí. Você falou agora do Tolkien. Eu tô percebendo uma semelhança, né? Tolkien era um linguista e fez um país baseado com várias línguas, né? Línguas élficas e tudo mais. E o Gene, o que ele fez? Ele fez um universo onde tinha também as línguas dos Klingons. Tinha a linguagem dos Romulanos. Quem mais? Os Vulcanos também. Os Vulcanos, tinha a sua linguagem também. É uma certa semelhança. Tá bem distante, mas é uma certa semelhança. É, vários tipos de civilizações também interagindo entre si, né? Acontece nas duas sagas. O que acaba acontecendo no Roddenberry é que quando ele foi escrever a série, nos anos 60, o que tinha era a série de Western. A de diferente era o Além da Imaginação, que vinha desde os anos 50, parecia alguma coisa de ficção, e o Perdido no Espaço, que fazia sucesso. E aí ele quis vender essa ideia, se não me engano, pra Paramount, e ele ficou de 61 até 62 ou 63 tentando vender a ideia, ninguém comprava. Aí Perdidos no Espaço tava começando a dar muita audiência, e aí ele conseguiu vender a ideia. E aí tem um monte de história, diz que ele levou numa convenção o piloto, quando eles filmaram de 62 para 63, ele levou numa convenção de ficção, que tinha na época. E aí os caras ficaram aloprando o filme, olha que filme horrível, pai, dando risada do filme. E ele foi brigar com os caras, era o Isaac Asimov. Essa foi boa. Tem o livro da vida dele, é horrível. Fantástico, o cara roubou briga com Isaac Asimov. Aí eles ficam amigos e Asimov é o consultor científico até do primeiro filme, do Motion Picture. Caraca, show de bola. Essa eu não sabia. Porra, tá no livro, acho que do. Tá no livro do Kirk, se não me engano. Muito bom, muito bom. Bom, Eduardo, só pra manter a mesma linha de raciocínio. Gene Roddenberry, louco gênio. Pegou o que tinha de vanguarda, né, de ficção, e criou uma coisa pra TV. A loucura dele era querer fazer isso semanalmente na TV, né? É. Os caras faziam normalmente um filme, ficavam meses em pré-produção, meses e meses, e ele queria fazer isso um por semana. Isso foi loucura. E aí ele começou a produzir lá nos estúdios da Lucy, né, no Decilu, que ele pegou metade pra ele e começou a fazer. Cara, você consegue imaginar, Pedro, que Jornada nas Estrelas era gravado na mesma locação de I Love Lucy? Incrível, impossível a gente imaginar uma coisa dessa. Quando eu li isso pela primeira vez, eu olhei, fiquei com aquele olho arregalado e falei: como fazer? Pode! São duas coisas completamente díspares. E o Star Trek, o Jornada nas Estrelas, era gravado nos estúdios do Brasil I Love Lucy. Opa, é absurdo! A primeira vez que me falaram isso, eu falei, pô, vá contar a história pra boi dormir, pô, eu vou acreditar numa história dessa? Ah, fala sério. Tu achou que era trollagem, né? Eu pensei, juro que eu pensei. Eu fui nos estúdios quando eu fui lá fora, e é muito estranho, cara. É muito estranho. Tem as... Porque você entra nos prédios, aí tem as fotos do pessoal lá produzindo, e era uma bagunça absurda. Tipo o Kirk sacaneando Spock, sabe? Aí tem as fotos na parede e você dá risada. É na mesma sala, no estúdio da Lucy. Se eu não tô muito errado, no Fox da primeira temporada tem várias cenas de bastidores. E a galera fazia trenzinho e brincando de trenzinho. A galera ficava fazendo carinho quando o cara botava a câmera na cara dele. Porra, era uma família, cara. Aquela equipe, aqueles atores, cara, era uma família. Não é à toa que essa série ficou tão fantástica, tão carinhosa, cara. É coisa de louco mesmo. Aí, Christopher Pike dançou, a número 1 dele também dançou, foram pros filmes do inferno e trouxeram para os palcos William Shatner. E aqueles olhares dele assim de sobrancelha levantada, pô, até hoje é um marco, né? Cadastrice pura. Pois é, cara, a gente olhando assim com um olhar cru, olhar assim, não crítico, mas analítico, a gente vê, pô, que fanfarrão, hein? Aí a gente olha assim, caraca, mas que cara fanfarrão. Mas virou uma marca registrada. Tanto é assim que no filme novo, né, o Star Trek do J.J. Abrams, o próprio garoto fez, o Kirk, também ele homenageou o Shatner fazendo as olhadas 43 da câmera, ou as formas meio pautadas de falar, cara, foi fantástico. Eduardo, tu consegue ver outra pessoa fazendo Kirk se não o Shatner? O Shatner é o exemplo do herói dos anos 60, né, cara? É praticamente o pica-pau, ele é malandro, pega todas as mulheres, dá aquelas voadorinhas dos trapalhões nas lutas, toda a luta dele tem a voadorinha dos trapalhões, certo? Só falta aquela reprise, tá, das coisas batendo, sabe? É o cara da época dele, né, cara? A jeito dele falar, aquele estilo de ficar com a barriga pra dentro, sabe? Fazer o peito estufado. É o que aqui, né, cara? Ele é o herói dos anos 60. Lucas, o que tu acha de o Capitão Kirk? Você serviria um capitão maluco desse? É, realmente é uma figura caricata, né? Que é muito ligada ao... Eu acho a série, assim, acho que não teria outro ator que faria melhor esse papel. Tanto é que ele não perdeu mais o papel, né? O primeiro que fez foi jogado para escanteio e ele tomou o lugar e não saiu mais, né? Acho que caiu nas graças, tanto da produção como do público mesmo, né? Cara, se a gente pegar os capitães das quatro principais franquias, né? A série clássica, a nova geração, Voyager e a Deep Space Nine. Cara, o Kirk com certeza é o capitão dos quatro que menos obedece às diretrizes da federação, cara. Porque o cara faz tudo ao contrário do que manda as diretrizes, cara. Ele bate nos representantes dos povos alienígenas, ele canta todas as mulheres, ele se mexe na cultura dos outros planetas. Eu acho que o Kirk pega a lista de diretrizes da federação, rasga e joga fora, faz confete com elas. Veja bem, as diretrizes da federação não foram exploradas nem ditas na série original. Tinha sim, pastor, tinha menção às diretrizes sim, o Spock toda hora dava sermão no Cristo por causa das diretrizes. Vai aparecer, eu acho que só no fim da primeira temporada, que acho que é um capítulo que eles têm aquele negócio do planeta, se não me engano, Cidade à Beira do Tempo, que acho que é o último capítulo, dos últimos capítulos da primeira, se não me engano, que aí eles têm aquela história que eles voltam no tempo e eles não podem bagunçar com o tempo. É, ali aí, sim, exatamente. Ele fala, não pode, entendeu? Eu inclusive me lembro muito bem que tinha aquele planeta que parecia Chicago dos anos 30, tinha um planeta inteiro assim, que eles se meteram, deixaram tecnologia lá, e o Spock no final do episódio, porra, desceu o sarrafo no sermão do Kirk. Como não podemos deixar? Como é que a gente pode deixar tecnologia pra eles, tal e coisa? Aí eu fico meio com uma tirada boba daquelas duas de sempre, mas já tinha essa história das diretrizes sim. Claro que ela foi muito mais trabalhada e usada depois que chegou a nova geração, mas já existiam as diretrizes na geração clássica sim. Se não me engano, eles chegam nas séries novas, ele tem uns capítulos, tem um da Deep que eles visitam a clássica, né? E aí... É o pessoal da Jeep que visita, aí chega o pessoal, tipo, do Polícia do Tempo, pra conversar com o Sisk e falar, onde vocês foram? Ah, a gente foi pra essa época e tal. Mas quem vocês encontraram? Aí na hora que ele fala o nome do Kirk, o cara, ah não, ele não. Os caras, todo mundo fala, ele não, ele bagunça tudo, esse cara não, entendeu? Então, tipo, ele é um ponto fora da curva absurdo, né? ele é o gerador do caos. Mas eles usam a desculpa que aquela era uma época de exploração e não sei o quê. Tem essa desculpa toda, né? Agora essa desculpa é furada, né? Porque depois fizeram o Jornada nas Estrelas Enterprise, né? Que seria o prequel da série clássica. E o capitão deles não era tão porradeiro quanto era o Kirk. Ah, você tá falando aquele que foi a primeira Enterprise? É. Tá. Então, na Enterprise, eles usam uma desculpa também que é assim, que diz que o capitão Pike, ele é o cara que o Kirk é um fã dele. Só que sai uma cópia péssima. Sem graça, eu odiei. Enterprise fica bom só. Enterprise acho que fica bom no terceiro ano pra frente. Porque tudo em Enterprise era viagem no tempo. Tudo. Eles foram pra um tema só. Aí quando chegou nos últimos, acho que 2 anos, eles acertaram a mão. Mas aí já era meio tarde e acabou. Sorry, too late. Uma das coisas que eu acho que fez essa série, a série clássica, lógico que eu tô falando, tão maravilhosa, tão fantástica, é um negocinho chamado contraponto. Porque se de um lado você tinha um porradeiro, porra louca, que era o Kirk, do outro lado estava a razão, a forma, a centralidade do senhor Spock. Leonardo Nimoy, eu te amo, meu querido ídolo. Aliás, vamos parar um instante antes de falar do Leonardo Nimoy, antes de falar do Spock. Ô, senhor Fryer, pode nos brindar, por favor, com o seu relato de como foi se encontrar com o Leonardo Nimoy, por favor? É, esse é o momento mais vergonha alheia da face da Terra, né, cara? Mas tem esse momento. Com 19 anos, eu já tracker das antigas, já. Arrumei uma excursão da época da Frota Estelar Brasileira e fui pra convenção de 30 anos de Star Trek. Pra quê? Pra ver a tripulação da clássica num palco a uma distância, tipo, de menos de 100 metros, assim. Eu acho que economizei um ano pra ir nesse negócio e fui. Eu tô lá, tal, mas tinha aqueles negócios que em convenção americana você tem que pagar pra você ficar mais na frente. Porque depois quem tá mais na frente ganha o direito de pegar o autógrafo. Beleza. Ah, pobrezinho, eu só queria ver. Eu tava feliz se eu visse os caras, entendeu? Tava bom. E na hora que entrou, foi um dia menor crew, né, que era o pessoal que não era os três, né, e no último dia eram os três, beleza. Na hora que entra o médico, o McCoy entra, e ele, velhinho, cara, a gente achava que ele tava na cadeira de roda, porque naquela época ele já tava bem velhinho. Ele entra e fala, peraí que eu vou chamar meus dois melhores amigos. E aí ele chama os dois, um zoando com a cara do outro pro palco, amigo. Eu fiquei paralisado, assim, né? Assim, aquilo que eu vi da infância paralisou. Mas isso era no palco, né, cara? Beleza. Eu assisti a palestra inteira, mó feliz, assim. Aí quando chegou a hora de autógrafo, quem tava lá na frente deslocou pra fila dos autógrafos. Eu cheguei e falava, eu não tenho dinheiro pra pagar essa obscenidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou andar pela convenção. E na convenção americana, os atores menores ficam pela convenção andando e você paga, tipo, $5 e pega um autógrafo de alguém assim, menor. Nesse dia eu peguei um autógrafo da mulher do Jerry Roddenberry, que era a enfermeira Chapel, a Major Barrett, que também é a voz de todos os computadores de Star Trek. E tava felizaço. Nossa, liguei no celular pra amiga minha. E tô falando pra ela num corredor da convenção. Cara, peguei autógrafo dela e tal. De repente, cara, passa o Nimoy assim na minha frente. Tipo um palmo, assim, saca? Sozinho. Eu parei, cara, de falar com a menina. Eu paralisei. Ele, pô, where are you from? Ele perguntou de onde eu era em inglês, assim. Eu consegui gaguejar Brasil. Brasil. E ele, ah, legal, bem-vindo e tal. E fez um Vida Longa e Próspera, assim, pra mim, cara. Eu fiquei paralisado nesse corredor por uma hora. Eu não andava, eu não falava mais. Os amigos pararam. Os amigos foram me procurar pelo evento, me acharam parado, assim. O que foi? O Nimoy falou Vida Longa e Próspera pra mim. Isso é uma vergonha horrível, né, cara? Mas você vê, né? Depois ele veio pro Brasil, acho que no evento da Frota Estelar e tal, eu viro de novo de perto e eu consegui falar com ele. Mas é difícil, cara. Aí, lembra de mim? Eu paralisei. Eu sou o cara que você paralisou e deixou catatônico. Cara, eu não consegui ouvir esse relato sem lembrar da cena do Sheldon quando ele recebeu o lenço babado do Leonardo Nimoy. Ah, lembro que tinha um DNA dele, ia congelar o DNA, fazer um Spock só pra ele. Eu vou fazer o meu Spock, ai que vergonha. Cara, essa cena foi fantástica, mas esse teu relato, Eduardo, foi melhor ainda do que a cena do Sheldon, cara. Você vê, isso aí me entrega, né, cara? Isso aí me denota todinho, né, cara? Porque eu assisti isso quando era criança. Eu comecei a ver Star Trek com 6 anos. E esses caras ficavam dando voadora dos trapalhões toda semana pra mim. Na hora que eu vejo o cara um palmo, parou, né, cara? Deu crash na máquina, pá! Não tinha o que fazer. Mesmo de idiota, depois que ele te paralisou, você não pegou o autógrafo dele, não, né? Eu consegui nem responder, cara, quanto mais mexer, eu não consegui levantar a mão pra fazer a vida longa e próspera, gente, juro por Deus. Oh, muito bom, muito bom. Bom, já que estamos falando nele, senhor Spock, Leonardo Nimoy. Ai, cara, simplesmente o personagem mais famoso do Jornada nas Estrelas, cara, não... O Kirk é fantástico, o McCoy é com certeza a veia cômica da série é o McCoy, mas ninguém bate o Spock. Alguém aqui discorda que o Spock é o melhor personagem da série? Ouso falar que ele supera o Kirk. Não, de longe, cara. Quando alguém fala Jornada nas Estrelas... As pessoas lembram do Kirk, sim, mas em primeiro lugar todo mundo lembra do Spock. Pelo amor de Deus, é impossível falar de Jornada nas Estrelas sem pensar no Spock. Mas aí vocês sabem que não era pra ele participar, né? Porque quando gravaram o piloto, The Cage, mandaram tirar a mulher e o maluco de olho puxado e de orelha pontuda. Por quê? Porque teve uma associação de senhorinhas, daquelas palhaçadas de moralidade, o caramba 4, que julgaram o personagem Spock parecido com o diabo. Absurdo, cara. Ah, tá, é um diabo sem chifre, né? O chifre é onde? É a sobrancelha. É o chifre dele. Ah, fala, sério. Lucas, o que tu acha do Spock? É um personagem que despenta apresentações, né? Acho que é a cara, quando você lembra de Star Trek, vem o Spock, né? Na sua cabeça, não tem jeito, né? Com certeza, cara. E... O jeitão, vamos assim dizer, sóbrio, quase britânico, né, com soberba, o Spock, vocês sabem que é meio que um caco do próprio Leonardo Nimoy, né, que o Gene Roddenberry até tinha planejado que o Vulcano ia ser um personagem sisudo, tal coisa, mas, por exemplo, aquela famosa levantada de sobrancelha única... que o Spock faz quando ele tá intrigado com alguma coisa, aquilo é puro caco do Leonardo Nimoy, cara. O cara é um gênio mesmo na interpretação. E se você vê ele, vamos assim dizer, nas entrevistas, no dia a dia, o Leonardo Nimoy é um cara simpaticíssimo, cara. É um cara gente boa, ele não lembra nada do Spock. Tanto ele não lembra nada do Spock, tem aquele famoso livro Eu Não Sou Spock, né, que... Tava todo mundo só falando dos Spock, o Leonardo Nimoy chegou uma época que ele ficou puto, não foi Spock nada, então ele lançou o livro Eu Não Sou Spock. Você tá sabendo desse livro, pastor? Aham. Uhum. Chegou a ler? Não, eu vi alguns capítulos pela internet, e é muito curioso, porque a gente percebe uma ambiguidade, porque ao mesmo tempo que ele fala desse karma, né, que de carregar o Spock para tudo sempre, ele também tem um certo orgulho, percebe-se isso na leitura. E tanto é assim que depois, acho que uns 3 ou 4, depois ele lançou outro livro chamado Eu Sou Spock. Exatamente, esse eu não vi nada entendendo. É que o ódio dele é que ele foi o cara mais datado no personagem que existe, né? Em Star Wars, por exemplo, você tem a imagem do Darth Vader. Ganha de qualquer imagem o negócio. O Vader é o bandido, só que ele ganha de todo mundo. O Spock é o primeiro oficial que ganha do capitão e de todo mundo. Só que ele não conseguiu fazer mais nada, né? É, isso aqui é sacanagem. O Shatner ainda conseguiu fazer alguma coisa depois de Jornada nas Estrelas. Acho que o DeForest Kelly também teve uns 2 ou 3 filmes. Mas o Leonardo Nimoy não conseguiu fazer mais nada, cara. Ele era o Spock. Ninguém contratava o Leonardo Nimoy pra nada, porque ele era o Spock. Acabou. Não dava, tadinho. Durante muito tempo, o Leonardo Nimoy não podia fazer nada, nem na TV, nem no cinema, porque ele era o Spock. Acabou. Cara, não sei se vocês acompanham, mas no... tem um seriado relativamente novo, que é o Fringe, que ele faz um personagem até que chave do seriado, assim... É um personagem super... É lógico, né? Que a gente lembra e tal. Inclusive, no próprio seriado tem algumas citações de Star Trek e tal. Ah, tem. Mas, é. mas eu acho que ele conseguiu, tudo bem que foi com 80 anos, né, mas ele conseguiu se desvencilhar um pouco desse personagem. Não, hoje em dia a galera já consegue desvencilhar, porque também o Leonardo Nimoy tá com uma cara de uva passa, que tadinho, né, pô, tá... Pô, pera lá, meu querido, 80 anos. Ah, mas, pô, ok, não estou falando nada, mas tá velho, hein, tá acabadinho a criança, mas tudo bem, deixa lá. Tem um comercial que outro dia eu vi dele, que é ele fazendo, é um comercial, aí você põe pra ver no YouTube, aí ele passa em todos os lugares e todo mundo faz a vida longa e próspera pra ele, manja? E ele no celular falando com o médico, ah, eu tô com muita dor e não dá, e não dá, e não dá. E beleza, vai o comercial inteiro, ele passa em todo lugar, na rua, e todo mundo vida longa, e ele não responde, né, cara? Aí, quando vai ver, ele chega numa convenção cheio de cara com uniforme, não sei o quê, e os caras, todo mundo fazendo, ele levanta a mão assim, mó dor, e abre os dedinhos. Aí vem os créditos, um remédio pra, tipo, artrite, coisa de velho, cara. Genial, cara. Genial. Genial, cara. Muito bom. Vou achar isso pra te pôr no post. Já estou procurando. Procura o link disso, que eu tenho que botar esse vídeo no post de qualquer jeito, cara. Agora, o Leonardo Nimoy cantando a balada de Bilbo Berg, que maneiro, pô. Eu vou até botar um trechinho aqui pra vocês ouvirem. Ouçam agora. In the land of Shire lives a brave little hobbit whom we all admire. With his long wooden pipe, fuzzy woolly toes, he lives in a hobbit hole and everybody knows him. Bilbo, Bilbo Baggins, he's only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Hobbits are peace-loving folks, you know. They're never in a hurry and they take things slow. They don't like to travel away from home. They just like to eat and be left alone. But one day Bilbo was asked to go on a big adventure to the caves below to help some dwarves get back their gold that was stolen by a dragon in the days of old. Bilbo, Bilbo Baggins, only 3 feet tall. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Well, he fought with the goblins, he battled a troll, he riddled with Gollum, a magic ring he stole. He was chased by wolves, lost in the forest, escaped in a barrel from the Elf King's halls. Bilbo, Bilbo Baggins, the bravest little hobbit of them all. Cara, é muita vergonha alheia, cara. Essas meninas dos anos 70, Bilbo, Bilbo. Cara, que vergonha. Os anos 70 são demais, né, cara? Mas não dá, né? Você consegue olhar pra ele e ver ele felizinho, rindo, cara? É estranho, não dá. Cara, muito estranho, isso que eu tô vendo aqui agora. Aí colocaram as orelhinhas de elfo nas meninas, cara. Tipo, puta piada interna isso, né, cara? Ou não, né? Passando, agora vamos terminar, vamos ser o trio principal, né, os protagonistas da série, com, como eu já falei, o alívio cômico, a veia cômica da Jornada nas Estrelas, que é DeForest Kelley, o famoso Dr. Leonard Bones McCoy. Cara, eu não conseguia deixar de dar risada quando tinha as discussões entre o Spock e o McCoy, cara. Se o Kirk é o oposto do Spock em questão de ser porradeiro, o McCoy é o oposto do Spock na questão ser humano, na questão humanidade, porque justamente pelo fato do Spock ser um vulcano, ou melhor dizendo, meio vulcano, ele era avesso a rompantes de emoções e tal e coisa, enquanto que o McCoy era completamente o contrário. Qualquer coisa, o McCoy botava os cachorros pra cima, ele não queria saber de nada. Ele gritava, seu criatura orelhuda, sem coração, como é que você pode pensar numa hora dessas racionalmente? Você não tá vendo que a situação está terrível? Mas, doutor, nós temos que falar de maneira racional, porque senão nós não conseguiremos resolver o problema. Ah, Spock, vai se ferrar, negócio assim. Cara, era um absurdo, cara. Era uma coisa de briga de casal, cara. O que tu acha do McCoy, pastor? Cara, como é que a gente pode dizer... Voltamos aos trapalhões. Titi Tedé Mussum e Zacarias. Eu colocaria ele no lugar do Zacarias, cara. Ele sempre dá um jeito de quebrar o clima. Ele sempre entra naquela situação que a gente pensa. Até, inclusive, esse filme novo dele aí, essa nova tentativa de colocar Star Trek de volta às paradas aí, o cara entrou no mesmo clima. Ah, ficou muito bom. Ficou. Mas aquela parte que... Permissão para falar livre, capitão. Pode falar. Como é que você joga o seu melhor cavalo na lama, pô? Caraca, cara, eu não aguentei naquela hora. Eu falei, pô, essa aí foi igualzinha. Cara, uma coisa nós temos que admitir quanto ao filme do J.J. Abrams. Ele soube respeitar a essência da série clássica, cara. Ele pode ter mudado os rumos dos personagens. Ele pode ter até feito alguns personagens muito diferentes do que é o original, mas ele conseguiu respeitar a série clássica, cara. A essência dos personagens ficou intacta. Lucas, o que tu acha do Dr. McCoy? Puta, é um personagem que eu adoro, né, cara? Em alguns momentos ele é assim, cara. Então, principalmente porque, por causa da profissão, né, que é a mesma que a minha, ele é médico também, e tem algumas coisas... algumas curiosidades interessantes a respeito do personagem, né? O McCoy, ele não cursou a academia da Frota Estelar. E isso é um motivo, assim, de... um pouco de... que cria uma desavença com o Spock, né? Em alguns momentos do seriado. E o McCoy, ele também tem um certo preconceito com as pessoas que são de origem não humana, assim. Não sei se vocês percebem isso ao longo dos episódios também. Ele é meio preconceituoso, assim. Então ele traz esse toque mais humano pro seriado, né? Ele é desconfiado de algumas tecnologias, né? Ele fica bravo. Não, ele detesta ser teletransportado. É o médico de interior, ele fala. Só o médico de interior. Uma coisa que eu tenho que concordar, ele é muito desconfiado, sim. Agora... preconceituoso eu não chamaria. Preconceituoso acho que seria um pouco forte demais. Mas... não é preconceituoso, assim, ele é casca grossa, né? Assim... casca grossa, desconfiado, vamos dizer, caipirão. É, exatamente. Certeza é o Dr. McCoy, não tenha nem sombra de dúvida. Eu, inclusive, gosto de falar que o Kirk são os músculos, o Spock é o cérebro, mas o McCoy é o coração daquele trio, cara, sem sombra de dúvida. O que tu acha, Eduardo? A definição do trio dos três é assim, né? Se você tem um lado que é a ação e o outro que é o cérebro, porque nessa época eles tinham que separar, não dava pra fazer um capitão com tudo isso junto, né? Eles tinham que fazer alguma coisa pra ter contraponto. E isso é o que o McCoy é. Não dá pra pensar Star Trek sem ter o McCoy ali naquele trio. Apesar que, se eu não me engano, no Cage ele não tava. Não tava. Não estava. Eles adicionam ele depois justamente por causa disso. Quando eles deixaram os dois personagens, o próprio Donenberg falou, e agora? Alguém tem que entrar. E aí eles pegaram ele, que ele já fazia Velho Oeste, era o único ator conhecido, se eu não me engano, na época. Sim, ele era o mais famoso dos três, com certeza. Na época foi ele que trouxe os Homens Arques fama pro negócio, né? E é a química que ficou perfeita, né, cara? Não tem o que falar. Passando do trio maravilha... Só um minuto. Já que você falou em corpo, né? Um é a cabeça, o outro é o cérebro, e o outro é o coração. Dá pra pelo menos nesse corpo botar as pernas da Uhura? Bota! Fala dela. Charlie Nichols linda, hein? Que pernas! Antes de falar da Uhura, vamos deixar a Uhura pra daqui a pouco, a Uhura merece um destaque especial. Vamos falar do personagem secundário, cara. Aqui no secundário ele não tem quase nada, porque cada vez que ele entra... não, em cena, ele rouba a cena. Eu não tô falando de ninguém menos porque James Doohan, que fazia Montgomery Scott, o engenheiro-chefe irlandês. Cara, o mais que eu acho fantástico do Scott, né, é que, cara, ele é o típico irlandês que, se não estivesse lá na nave, ele estaria num pub tomando cerveja e falando mal dos outros. Cara, ele é um muito carismático, cara. Ele é, com certeza, dos personagens secundários, eu acho que ele é o mais carismático de todos, cara. Ele bate em todos, parte ele. O que tu acha, pastor? Curtis Scott? Cara, o Scott é só com um bom Scott, né? Tirando a cacofonia, que ninguém riu, não adiantou nada, né? Fazer o quê? Scott, na verdade, ele entra ali como o salvador da pátria muitas vezes. Ele que fez uma série de mudanças no gerador de dobra para ir mais rápido, ele que fez o transporte em dobra, ele que fez a regulagem do transportador, ele que saca as mudanças de radiação. Então ele é o gênio da parada. Cara, tanto é o gênio da parada que as outras grandes homenagens que o filme Star Trek dos Deviados fez foi colocar o Simon Pegg como Scott, e o cara era maluco, era tipo cientista maluco mesmo no filme, cara. E eu achei aquilo sensacional, eu achei aquilo ali uma homenagem super digna pro Scott, o Simon Pegg fazer aquele estilo cientista maluco exilado, né, onde tava lá o Kirk, né, nessa época do filme, cara. Foi fantástico, eu achei brilhante essa escolha. Uma das cenas da série clássica envolvendo o Scott, que eu acho... Cara, eu não consigo ver essa cena sem dar risada. Tá o Kirk lá na ponte de comando. Ele manda o Sulu aumentar a dobra para dobra 5 ou dobra 6, que é uma dobra acima da dobra normal. Aí ele conta nos dedos. 5, 4, 3, 2, 1. Aquela subida da chamada. Sim, senhor Scott. Sim, senhor Scott, eu mandei aumentar a dobra. Capitão, só tá adivinhando? Ah, eu adivinho as coisas de vez em quando, senhor Scott. Cara, que era sempre assim, sempre que ele aumentava a dobra, o Scott ia lá reclamar. Pô, para! Você sabe que o Scott enganava, né? Ele no. Acho que é num capítulo, acho que é da Next, que ele aparece, ele fala. Ele ensina pro engenheiro novo, né, pro novinho lá, ele chega e ele fala, ó, seguinte, tudo que você for fazer vai demorar tantas horas, multiplica por 3 e fala pro cara, porque aí você ganha a fama de milagroso. Cara, eu ria nisso aí, eu faço isso mesmo, eu dobro o tempo sempre pro chefe, funciona. Tá vendo só, Scott, uma lição de vida. Tá vendo, o pastor usa isso o tempo todo lá nas programações da vida dele, né, pastor? Porra, rapaz, meu chefe não escuta esse podcast. Tomara que não. Eu passo o link pra ele, então. Ai, Lucas, o que tu acha do Montgomery Scott? Bom, Scott é um dos únicos red shirts que sobreviveu, né, ao longo da... Ah, isso é verdade. Ele usava a camisa vermelha e sobreviveu, cara. Cara, é verdade, ele é o único red shirt pra contar história. Isso aí acho que até vale a gente dar uma risada um pouco nessa história das camisas vermelhas, né? Que é sempre os caras que se ferram no. Entra pra se ferrar no seriado. Incrível. Agora eu tenho uma teoria de por que o Scott, mesmo sendo um red shirt, né, mesmo sendo uma camisa vermelha, ele nunca se ferrava. Ele é que operava o teleporte. Ele nunca ia nas missões avançadas. Por isso que ele nunca se ferrava. Engraçado que no começo, esses red shirts, eles usavam camisas aleatórias, assim. Depois que começou a ficar um negócio mais padronizado, assim, caiu nessa brincadeira, né? Que os fãs imagina, assim, hoje o dia de gravar, vamos gravar, olha só, você recebe essa camisa vermelha. Não! Tem, inclusive, na Fox da primeira temporada... um documentário que chama The Red Shirts, né, as camisas vermelhas, que é justamente uma homenagem que a galera fez para os caras da camisa vermelha, que são sempre os que se ferram. E, aliás, voltando mais uma vez no filme do J.J. Abrams, quando tem aquela cena da queda livre do Kirk, do Sulu, e em camisa vermelha... Aquela ali foi para o presencial, lógico. Quem é que se ferrou? Camisa vermelha! Que era exatamente o engenheiro. Era justamente o cara que tava na bomba, tinha destruído. Nunca dei nada. Gente, isso é uma regra de jornada nas estrelas. Deixa o equipamento fundamental da missão na mão de um camisa vermelha. É pedir pra perder o equipamento. Não faça uma coisa dessas, senhores. Vocês vão perder seu equipamento. se botar na mão de uma camisa vermelha, por favor. Falemos agora sobre Minhota Uhura. Claro! Minhota Uhura! Cara, eu só soube que a mulher se chamava Minhota no filme do Star Trek. Tá falando sério, cara. Eu não sabia o primeiro nome da Tenente Uhura até chegar o Spock falar Minhota. Mas no seriado mesmo, ela. O primeiro nome da Uhura e do Sulu apareceram bem depois, viu? Bem depois. Acho que é só no terceiro ano, acho que eles falam o primeiro nome. É, exatamente. Os únicos que tinham nome assim, com nome próprio, o Kirk, né? O McCoy, o Spock. Agora me tire uma dúvida. Me tire uma dúvida, por favor. É, eu nunca percebi, nunca prestei atenção, mas o nome Tiberius já havia sido falado na série original? Já. Acho que acho que nos episódios. Acho que no filme, acho que eles falam só, não é? Acho que no filme. Pois é, porque eu nunca ouvi falar o D, que era Tiberius. Não, eu tenho certeza de que ele falou. Foi um episódio na primeira temporada que ele falou que estava falando com o Spock sobre o pai dele, alguma coisa assim. O Spock perguntou: o D de quê? Ah, é uma homenagem ao meu avô, é Tiberius. Sim, foi revelado numa temporada, assim. Eu lembro de ter visto um episódio em que ele falou que era de Tiberius em homenagem ao avô dele, alguma coisa assim. É, vamos falar da Tenente Uhura, as pernas desse corpo, né, pastor? Oh! Coisas que eu acho curiosas falar sobre a Uhura, uma que a gente já falou, ela e o Kirk estrelaram o primeiro beijo interracial na TV americana. Salva de palmas. Quase não foi ao ar, palmas de palmas. Foi ao ar, mas palmas porque foi. E uma coisa que eu sempre adorei, né, informação sobre, uma curiosidade sobre a Uhura, ela, a Michelle Nichols, quase desistiu do papel, né, porque ela achava que era um papel menor, que não condizia com o tipo de atriz que ela era. Sabe quem convenceu a Uhura a continuar no seriado? Quem? Eu sei. Fala! Quem convenceu foi Martin Luther King, cara. Uma festa. Pastor Martin Luther King chegou pra Michelle Nichols, da primeira vez que eles se encontraram numa festa, agradeceu a ela por participar do seriado e disse que era a primeira vez que uma atriz negra não representava uma personagem marginal. Ela disse que ia desistir, né? Era uma baixaria. Ela falou, não, vou sair. Ele, pelo amor de Deus, você é um bom exemplo jovem. Ele pediu pra ela ficar. Sim, ela falou, não, segura esse papel, fica com esse papel, porque você está fazendo bem pra raça negra. Cara, uma salva de palmas pro Pastor King, que esse... Segurou as pernas mais bonitas, né? Mas tem que lembrar várias coisas. Além dela ser atriz, ela era cantora de blues. Ela queria sair pra tocar a carreira artística dela na música. E aí ela acabou não saindo. Diga-se de passagem, uma excelente cantora. Ah, imagina, né? Uma bela cantora, nos dois sentidos. Aí a gente tem que agradecer aos anos 70, né, cara? Que os anos 70, as micro saias eram micro saias mesmo, né, cara? Bom, seguindo os personagens secundários, porém carismáticos, temos que falar de Jorge Takei, né? Hikaru Sulu, o piloto e... Acho que ele, além de piloto, ele também era artilheiro na nave, não era não? Ele controlava navegação e armas, não? É, porque ele sempre tava com a mão no manche. Não, vocês sabem, isso pro pessoal que não sabe é porque ele é ativista, né? Ele assumiu que ele é gay, ele é ativista do movimento gay nos Estados Unidos, seríssimo, assim, hoje em dia. Bravo. Ele tem um relacionamento sério e estável com o homem. Maneiro, ué. Parabéns pra ele. Não tem nada contra, mas pelo contrário, deixa ele na dele e eu na minha. Mas que foi uma surpresa pra mim, eu falei, pronto, né, cara? Tá faltando o que agora? Só toma um susto, né, cara? Essas revelações da TV. O personagem Hikaru Sulu, né, o piloto e artilheiro da Enterprise, realmente era um personagem muito carismático, cara. Porque ele chegou a ter, eu não lembro, mas chegou a ter um episódio em que ele lutou, que ele teve algum combate corpo a corpo, alguma coisa? Sim, sim, vários. Vários, e tem a luta de espada dele no episódio que tá todo mundo maluco também, que ele mostra que além de tudo ele é espadachim. Exatamente, porque no filme do J.J. Abrams, e a gente tá falando desse filme toda hora, né, mas também é um filme muito maneiro, com adaptação fantástica, né? O Sulu, quando aparece pela primeira vez, a galera chama ele, ah, luta aí! Ah, só porque eu sou oriental que eu acho que eu sei lutar? Tá bom, rapaz, hein? Só porque eu sou oriental que eu acho que eu sei karatê? Tu acha que todo oriental tem que saber karatê? Isso, bom, hein? Seguindo viagem, temos o Walter Cunny, que fazia o papel de Pavel Chekhov. Esse já tinha nome próprio desde o começo da série, né? Acho que é a primeira galhofa da série de todas, né, cara? É, né? O Walter Chekhov, acho que desde o primeiro episódio que ele aparece, ele já fala, não, meu nome é Pavel Chekhov. E ele forçava aquele sotaque russo, não forçava? Forçava sim, mas o cara foi excelente. Mas vocês sabem por que ele entrou na série, né? Não. Ele entra no fim do primeiro ano, na segunda temporada, porque eles tinham um problema. O público jovem, eles queriam atrair o público jovem. E eles fizeram um cara jovem, galhofa, com cabelo dos Monkeys, cara. Olha qualquer foto do Chekhov, cara. É um monkey, cara. E ele tinha a palhaçada de falar que tudo era invenção russa. Branca de Neve era russa, tudo era russo. Ah, é. Era galhofa absurda, cara. Muito galhofa. E tem, voltando novamente no filme do J.J. Abrams, tem uma das primeiras cenas do personagem Chekhov, ele força tanto a porra do sotaque, né? Força tanto que o computador não reconhece a senha quando ele fala no comunicador. Vocês chegaram a pegar essa cena? Péssimo. Aquilo ali foi muita homenagem, cara. Foi muita sacanagem. Porra, forçar o cara a falar uma senha que por causa do sotaque russo o computador não tô reconhecendo. Parecia, sabe o que, pastor? Você sabe disso. Parecia aquela atendente do da Oi. Essa cena me lembrou a atendente robozinho da Oi. Eu não entendi. Você quis dizer tal coisa? Pior que esse cara que era o representante mais novo daquela geração, pô, atualmente ele tá que tá, né? O link desse site que vocês podem ver como é que tá a cara do Walter Cunningham vai estar, obviamente, nos links relacionados desse episódio. Seguindo, pra terminar, quem tá faltando de personagem secundário, temos a Majel Barrett, né? Que fazia Christine Chappell, a enfermeira gostosíssima. Gamada no Spock, todo mundo era gamada no Spock, né, cara? A Uhura era gamada no Spock, a enfermeira Chappell era gamada, todo mundo. Ah, mas peraí. A Christine Chappell era gamada no Spock, mas o Kirk bem que deu uns pegas nela, né? O Kirk pegou todo mundo. O Kirk pegou a nave inteira. Eu ia falar isso. Quem o Kirk não pegou? O Spock. Quem disse? Quando o Spock morreu, ele chorou pra caramba? Usava a saia, malandro. Passou na ponte de comando até os... Sei lá, cara. Até os austrãs, sei lá, meu. Cara de cute ele pegar. Pois é, por que você acha que tinha russo, mas não tinha escocês na nave? Porque ele já tinha traçado tudo. Não, mas tinha escocês na nave, o maluco. Os copos, vocês, pô. Mas não, ele mas ficava na só sala ficava de escondido. Máquina. Scott só ficava escondido na engenharia. Mas ele não usou cute na frente do Kirk. É, ele não é louco? Facilitou ali, cara. Mas também vemos e convenhamos. Você não falou isso, Eduardo. Ali não eram saias. Eram micro saias, aí não tem. Era aquela tarja, que na vez de ser preta tinha as cores do uniforme, né, cara? Sabe aquela tarja pra não mostrar as partes pornôs, cara, de TV? É a tarja de TV, cara. Já que a gente tá falando sobre as cores, o que cada cor dessas representava pra nave? Eduardo, você lembra? Acho que amarelo é comando, vermelho é operacional, aí inclui essa parte de engenharia, segurança, esse estreco. E aí, acho que era uma coisa assim. E aí tem mais uma cor, que eu não lembro qual era. Azul. É, azul era pra pessoal médico, essas coisas, não é isso? Sim, basicamente, amarelo é comando, aí entra capitão, piloto, alferes, ordenanças e outras coisas do gênero. Vermelho era realmente o pessoal da operação, aí entra segurança, operários e a Uhura, que é de comunicações e, portanto, também operações. Pessoal da engenharia, tipo Scott. Scott também. E os azuis era a parte, vamos dizer, de pesquisa. A parte de pesquisa e desenvolvimento. Aí entra a medicina com o McCoy, a ciência com o Spock e os outros não menos famosos e totalmente desconhecidos de azul que apareciam de vez em quando na cena. Gente, pra terminar esse papo, tá muito bom, mas, poxa, vamos lá, que senão daqui a pouco já vou ter mais de 2 horas de gravação. O que vocês acham que Jornada nas Estrelas influenciou na TV e no mundo como um todo? Pastor, o que tu acha? Qual foi as maiores influências que Jornada nas Estrelas fez no mundo? Bom, já falei uma parte, né, que eu considero como a parte tecnológica. Star Trek deu ideias a muitos avanços tecnológicos, como o celular, né, aquele comunicadorzinho que o Kirk usava lá direto, é dali, ele veio dali. Tanto que o primeiro celular parecido com aquele comunicador ganhou um nome muito parecido com Star Trek, né, que era o StarTAC. StarTAC, aquele tijolo bonito. Tijolo. Pois é, mas ele era igualzinho o comunicador, chegava a fazer barulho, óbvio. É, era o tricorder trazido para o mundo real. Inclusive o símbolo, né, dessa empresa que fez esse celular é o mesmo símbolo do logo, né, da Frota Estelar. Sim. Lucas, o que tu acha? Maiores influências que Jornada nas Estrelas trouxe? Acho que Jornada nas Estrelas abriu as portas para ficção científica, né, chegar onde está hoje. Foi o grande alavanca, eu acho, que existiu para tantas pessoas gostarem de ficção e se apaixonarem assim, por esse estilo, né? Eu acho que o principal impacto foi nisso mesmo, como influência para várias outras coisas que vieram em seguida, né? Certo. Eu acho que a maior prova dessa influência de ser uma origem para várias ficções científicas é o fato dele ter gerado 5 filhos, né? 5 séries filhas, né, TV? Próxima, nova geração. Voyager, Deep Space Nine e Enterprise, e fora a série animada, que também teve um desenho animado com a série clássica. Então, 5 filhotes, né, da velha geração para as gerações seguintes, pô. E os filmes também. E os filmes, não, mas os filmes são... 11 filmes. Né, os filmes são caso à parte, né, porque vou te contar um negócio. Os filmes da nova geração... Sinceramente, eu não gostei de nenhum. Você gostou de algum dos filmes da nova geração, Eduardo? Olha, é que eu costumo dizer, e o pessoal que era tracker falava que filme ímpar era doído, né? A nova geração pegou vários ímpares. O dos Borgs é engolível, aí aquele Resurrection é ridículo, aquele do Planeta das Plásticas. É que eles pegaram. É que o problema é que a nova geração ela já é meio devagar. Ficou aquele clima devagar no cinema, fica ridículo. O dos Capitães, a morte do Kirk tem que ser apagado, né? Geração. Generation, apague aquilo, pelo amor de Deus. A morte do Kirk na ponte, né, cara? Não na ponte comando, numa ponte. Eu tava até gostando do filme quando eu tava vendo. Quando eu vi a morte do Kirk naquele pedaço, pronto, parei. Pô, pensei absurdo. Que ele podia tomar uma bala daquele vilão, alguma coisa assim. Cara, um cara que foi um ícone, que representa toda a série, todas as franquias que saíram daquela série, ser morto daquela forma. Não, aquilo ali eu parei de assistir. Mas você sabe que existe uma teoria que ele pode voltar, né? Que diz que como ele entrou naquele Nexus lá, teoricamente ele tá lá pra sempre, né? Então ele pode aparecer a qualquer momento. Não. Tem que ver se não, o chat porque ele saiu. Ele saiu do Nexus junto com... Ah, mas lembra que no Nexus aparece a Guinan também? E ela tava lá? E a Guinan fala lá dentro. Quem tá aqui dentro, teoricamente, fica pra sempre aqui, de alguma maneira. Então dá pra ele voltar. Não, isso não vai acontecer. Não. Não vai acontecer. Tomara que não, que o Shatner tá acabado. É. O último filme do Nova Geração, onde o Data se sacrifica, eu achei bom. O sacrifício dele foi legal. Sim. Uma coisa que estão falando é que nesse novo Jornada nas Estrelas que já estão fazendo aí, né? Seria o 12, o Shatner tá escalado pra aparecer como Kirk. Velho, tipo... O Spock Prime que o Leonardo Nimoy fez vai ser o Kirk Prime. Pelo que eu entendi, nesse primeiro filme ele não fechou contrato, só o Nimoy fechou. E agora ele decidiu que no segundo ele aparece. Mas o meu medo é que eles vão pegar a melhor. Acho que a melhor coisa que eles fizeram pra fazer, que é eles vão tentar refazer o Iras de Khan. Ah, meu Deus, que medo, não, que medo. Não, não, não, não, não, novo, não. Cara, Ilha de Canon, ninguém devia mexer a mão no Ilha de Canon, cara. É o melhor filme de todos, cara. Não mexe no Ilha de Canon, deixa o Ilha de Canon que é. Fazer isso é contraproducente. Não. Tá, vamos fazer. Eles tinham refeito um filme tão bem, não, escrita no reboot na franquia, tão bonito. Outra história, né, pessoal? Vamos pensar em outra coisa, mas não refazer o que já tá bonito aí. Cara. Remake não vai, cara. Remake não presta. Não é isso, não. É o J.J. Abrams que tá fazendo de novo? Tomara que seja. É o J.J. Abrams, mas tem que ver depois do final de Lost, já acredita em qualquer coisa, né? Não. Ele fez o final do Caverna do Dragão fake no Lost, cara. Ah, mas pera... Qualquer coisa, cabe. Mas pera aí. O J.J. Abrams é um confio, pelo menos em cinema. Em cinema ele manda bem pra caraca. A prova é o próprio Star Trek que ele fez e mandou bem pra caramba. Então, no cinema eu ainda confio no J.J. Abrams. Bom, Eduardo... O papo tá bom, o papo tá bonito, mas você não falou. Qual você acha que é as maiores influências que Star Trek e Jornada nas Estrelas tem pro mundo, pra TV e tudo mais? A primeira série de ficção séria, né, que conseguiu sair na TV por conta disso, a gente tem tudo que a gente tem de ficção. Ah, vá, tu não considera o Perdido no Espaço sério? Ah, até já vai falar, bom... Não dá pra considerar sério, né? É a primeira Space Opera séria no espaço. Para que vocês estão mexendo com minha infância. Não, o que é? Mas veja bem, Perdidos no Espaço não era no espaço, era num planeta. Não, mas peraí, pastor. Não, nada. Não, mano. Com o Smith não há problema. Rapaz, eu fiz isso aí quando tinha 4 anos de idade. Pra mim era o máximo. O robô do Perdidos no Espaço é... Oh, perigo, Will Robinson. Perigo. Mas assim... Então a gente pode dizer que Star Trek tem a herança televisiva, que a gente só tem séries de ficção hoje em dia na TV por causa dele. Uhum. Isso já é alguma coisa. Uhum. Se não bastasse isso, teve o que eles fizeram com a tecnologia, e aí a gente tem o Star Trek, que é um exemplo. Uhum. A gente tem o... Meu, quem é médico vê. Quando eles estão fazendo operações, eles estão medindo o pessoal, eles medem em cima da mesa. E aquilo lá é uma ressonância magnética disfarçada, cara. E o amigo pessoal da Apple, que me perdoe, mas amigo, o pad já tinha 63, e o Kirk toda hora assina o pad que a oficial de microsaia vem pra gente. Então, nada de novo. Verdade. O pad foi inventado pelo Gene Roddenberry. Chamava pad, hein? É verdade, cara. Chamava pad e ele assina toda hora. Sensacional. Bom, na minha opinião, o que Jornada nas Estrelas influenciou o mundo? Primeiro, ele trouxe para a televisão uma coisa que, sinceramente, eu achei que estava faltando na televisão, não sei naquela época, mas hoje em dia está faltando e muito, que é debates filosóficos disfarçados de entretenimento. Porque todo episódio de Jornada nas Estrelas dava para você tirar uma lição de moral, um pensamento filosófico, ou uma coisa qualquer que dava pra você, ele te fazia pensar. Quando eu era moleque, eu assisti pela primeira vez Jornada nas Estrelas, cara, muita coisa dos episódios moldaram o que hoje eu tenho como pensamento filosófico, como jeito de pensar hoje em dia. Vocês concordam com isso? Olha, tem um capítulo, por exemplo, ele gostava muito da discussão social, né? Uhum. Então, por exemplo, tem um capítulo que tem um planeta que eles estão numa guerra por racismo. E é o planeta onde os caras são branco do lado e preto do outro. E a luta dos caras é que o cara que era branco de um lado... odiava o cara que era branco do lado contrário. Ele falava, ele é branco, mas ele é branco do lado errado. Foi o jeito que ele zoou a sociedade na época. E na época a coisa tava feia. E olha que era uma época, né, década de 60, que discriminação racial tava comendo solto nos Estados Unidos, né? Tá por direitos civis, né, tal. É, Martin Luther King e Malcolm X que digam, né? Pastor, o que tu acha? Tu acha que a filosofia de Star Trek era uma coisa muito presente? Cara, totalmente, cara. Porque era como você falou, é só olhar os exemplos. Você falou do exemplo do Martin Luther King, que conversou com a Nichelle Nichols para continuar no papel, porque representava ali o povo negro em ascensão. Os Estados Unidos viviam uma época dessa. Então, com certeza, era muito do Gene Roddenberry, que é altamente crítico, fazer uma coisa dessa. Para terminar, finalizar realmente o nosso papo, vamos aos jabás finais e agradecimentos e considerações. Pastor, qual sua consideração final sobre Jornada nas Estrelas, a série clássica? Bom, o que eu digo é o seguinte, quem é nerd tem que ter assistido a série clássica de Star Trek. A série clássica de Star Trek deu origem a tantos objetos de evoluções tecnológicas, objetos de sonhos. Nós temos aí o telefone celular, temos o iPad, tantas e tantas coisas que surgiram através de Star Trek. Por favor, é nerd, tem que ter assistido. E de preferência, compre o box da primeira temporada no link do Sinuarino do Paranerdia. Eduardo, suas considerações finais sobre Jornada nas Estrelas, da série clássica. Bom, é muito o que o pastor falou. Se você é nerd e você gosta de space opera, de ficção científica, pelo amor de Deus, assista. Pelo amor de Deus, leve em consideração o que foi feito nos anos 60. Tipo, realmente, a planta que aparece é porque eles viraram de cabeça pra baixo e a raiz tá pra cima. Sim. É isso mesmo, a história é sim. Essa. E quando você vê no cérebro de Spock ele andando e fazendo barulho de relógio, engrenagem, é pra zoar mesmo com a cara. Sim, sabe? Sim. É, faz parte da minha infância, é tosco em certos pontos, que a molecada de hoje já vai ver e vai achar tosco, mas é datado, é dos anos 60, assistam, quem é nerd tem que ver. Muito bem. Isso, né, cara? Pelo amor de Deus, assistam e gostem. Lucas, suas considerações finais sobre Jornada nas Estrelas, a série clássica? Não, acho que é isso que o pessoal falou, né? Apesar de ser uma coisa bem ultrapassada, com efeitos, assim, ultrapassada nos quesitos técnicos, né? Com efeitos da época ali. Muita gente que ainda não assistiu vai começar a assistir agora. Vai ter um monte de críticas, mas acho que tem que relevar e assistir com a mente de quem sabe que foi uma série que influenciou muitas coisas que essa pessoa já viu mais pra frente, né? Eu acho que é a origem de muitas coisas, inclusive muitas referências, muitos enredos de séries e filmes foram baseados, né, nessas histórias da série clássica. Então é uma coisa meio obrigatória, assim, pra qualquer nerd. Agora, quanto a os efeitos serem datados e realmente ilusão, porque, pô, 1960, né, gente? Vamos levar em consideração isso. Mas no boxing Blu-ray da série da primeira temporada, tem a versão remasterizada, que é a série com efeitos computadorizados colocados depois. Eu assisti essa versão remasterizada, ficou bacana, cara, mas, pô, eu ainda prefiro os efeitos roots, né, os efeitos for real mesmo na época. Então, é que perde um pouco, né, da essência, né, você mudar e tal. É a mesma coisa que você tentar botar efeito computadorizado no Chapolin, cara. Não dá. Não tem como. Fica meio bizarro, né, cara? Não fica a mesma coisa. Se alguém falar que não vai ver essa série porque é muito trash, é muito antigo, novidade pra todo mundo. Minha filha, com 2 aninhos, adora a série clássica. Eu só saber pra filmar. Vejam bem. As séries boas de ficção, todas começaram nessa época, todas são datadas, mas o que vale é a história. Se você assistir, a história vai ser hard e vai fazer você pensar. Cérebro é músculo, exercitem, pelo amor de Deus. Se torne um nerd. Muito bem, com essa encerramos. E agora, mais do que nunca, a minha despedida não poderia ser outra senão vida longa e próspera! Would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching-